Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho. Tudo bem, queridão? Eu tô, e você? Deixa eu já te avisar, para você não ficar tenso. O Hildon já está conosco na linha. Ah! Assim você já fica calmo, já fica tranquilo, não precisa tomar Rivotril, nada. Ele já está na linha. Não preciso? Não, pode ficar tranquilo. O negócio é que, só vou te perguntar uma coisinha. Por que ele não me avisou isso lá pelas 4 da tarde? Agora é tarde, viu? Ah, é? Então põe a sua... Já tô doidão. Põe a sua... Já tomou Rivotril? Bom, ele já está conosco, Marco Antônio. Maravilha. Gente, na primeira metade do programa a gente vai conversar então com o Hildon. O que eu posso falar dele, né? São tantas emoções, mas basicamente ele é um dos percursores da Soul Music no Brasil, né? Cantor, compositor, produtor, letrista. Dá para dizer que ele é um poeta do soul no Brasil. Responsável por canções clássicas como Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, também chamado de Casinha de Sapê, né? As Dores do Mundo, Na Sombra de uma Árvore, Velho Camarada, né? Essa última até criada em parceria com o Tim Maia e o Fábio Stella. A gente até conversou há poucas semanas com o grande Fábio Stella. E ele está aqui com a gente para conversar sobre essa trajetória riquíssima na cultura pop brasileira e também para comentar, para falar dos projetos mais recentes. Então vou parar de embromar aqui, recebi agora um e-mail até de amiga minha, a Lúcia Santos. Oi, Lúcia, de Marília, dizendo para eu calar a boca e por favor, né? Quiser ouvir sua voz, eu ligo para sua casa. Fala logo. Pois é, ela está pedindo para falar, para parar de embromar e ir logo para o Hildon. Então vamos lá. Então, Hildon, tudo bem, querido? Tudo bom, queridão? Tudo bem, uma honra estar falando contigo, tá bom? Poxa, é um prazer enorme estar aí falando com essa galera toda. Uma honra mesmo, querido, tá? Eu sei que tem muita audiência aí, a Showtime, e principalmente porque tá todo mundo em casa, né? mas verdade. Sabes melhor do que eu que, com o pessoal ficando em casa, também as opções de coisas para fazer, né, aumentam, né? Então, quer dizer, tem bastante gente me informando aqui que tá super empolgada em poder estar te escutando. Então, Pro pessoal que tá ouvindo no rádio também, no carro, né? No carro, internet, nós estamos em todas as mídias sociais e também num aplicativo. Qual é o aplicativo, Edinardinho? Ou Eduardinho? No Deezer também, o nosso engenheiro de som está aqui conosco, dizendo que nós estamos no Deezer agora também. Estamos em todas as plataformas. Maravilha. Então, um abração para todo mundo aí. Aqui no Rio, pelo menos, tem esse esquema de não sair de casa, né? Eu estou em prisão domiciliar, mas só não tenho... Você não tem tornozeleira, mas... Sensacional. Hildon, vamos tentar então assim, começar bem pelo início mesmo, tá? Tocando uma música dele? Pro pessoal que andou em Saturno nas últimas décadas, vamos só tocar exatamente um grande clássico dele aí. Vamos só lá. Um pouquinho, Hildon, fica com a gente. Beleza. Estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Música. agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. É, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Olha, o Marco Antônio Hildo, Ricardo AB Pereira. O grande mérito de um artista é conseguir transportar as pessoas de sua rotina para um mundo diferente de sonho, onde se vislumbre situações ideais da vida. Quem não gostaria de viver um amor ideal no campo, mesmo que numa casinha de sapê? Aliás, casinha de sapê significa exatamente a busca por uma vida mais simples, mais próxima da natureza e menos estressada. A ótima letra, a bela melodia e a calma e doce interpretação de Hildon para essa canção traduzem muito melhor esse desejo da maioria do que muitas palavras. Obrigado, Showtime, por vocês existirem. Poxa, obrigado, Hildon, por estar com a gente, querido. Nossa, falando sério, eu adoro essa canção, porque ao mesmo tempo que ela tem esse ar bucólico... Olha, super desculpa, o Radamés Magalhães diz o seguinte, é melhor não dizer nada do que escrever sem sentido, coisa sem sentido. Obrigado por você existir, Hildon. Poxa. Ah, que legal, cara. Isso é... Acho que é o maior presente que você pode receber na vida, né? Poxa. É você... É, pessoas, não vou dizer obra, mas as coisas que você faz, né? Em qualquer trabalho, reconhecidas, né? Então, porra, pra mim, essa música aí só me trouxe alegrias e esse reconhecimento é muito... Porra, 40 anos depois, né? A minha gravação é de 73. Só que, como disse um amigo nosso, o Paulo Passos, que é juiz de direito, sua música não tem idade, ela é atemporal. É, eu acho que essas coisas, por exemplo, eu não tenho receita, né? Ela existe porque existia uma história, existia uma paixão, era aquela paixão de adolescente, existia a casinha de sapê, existia uma fazenda, todos esses elementos da música, e foi uma história mesmo, sabe? Então eu consegui expressar que eu tava, o meu sentimento numa canção que eu fiz em 5 minutos. E ela é super visual, né? As pessoas se identificam. Sim. Ela é super visual, você está bem contando uma história mesmo, né? Machuca a gente, viu? É. Machuca por dentro, mas é você e fazer em 5 minutos uma canção dessa é brincadeira, hein, Marquinho? Poxa, Hildo, me diz uma coisinha, querido, assim, eu sei que nasces em Salvador, mas tipo, quando eras bebê de colo ainda, te mudaste para uma cidade chamada Senhor do Bonfim, que foi. Eu acho que é umas 8 horas da capital, né, e daí... Naquela... Isso, naquela época. Anos você foi pro Rio. Me fala um pouquinho desse período na Bahia, pode ser? Olha, quando dessa época aí de bebê eu não me lembro muito bem, não. Até o 7, por favor. Mas assim, pelo que meus pais me contaram e tal, eu nasci em Salvador e com 6 meses eu fui morar numa cidade de interior, que é uma cidade chamada Bonfim de Juazeiro. Que é Senhor do Bonfim, mas é pertinho de Juazeiro. É umas 8 horas da capital, né? Não, não, hoje de carro, na época quando eu era garoto, que a gente ia visitar meus parentes em Salvador e tal, era quase um dia de viagem de Maria Fumaça, né? Mas assim, não tinha nem estrada de carro. E hoje em dia você faz em 3 horas e meia, 4 horas. Ah, tá. Eu achava que era bem mais, que se não me engano são uns 300, claro, dependendo da velocidade que a pessoa for, mas eu acho que são bem uns 380 quilômetros, né? Então... porque você, eu tô falando, se você sair de Feira de Santana, que é tipo um entroncamento, né? É a segunda cidade maior da Bahia, de Feira de Santana para lá, 2 horas e meia, 3 horas. Entendi. E os carros também naquela época, os carros não tinham condição, não tinha ônibus. Tipo, claro. Era ou trem ou de burro, de jegue. e assim, querido, lembra, a tua família era muito musical, assim? Lembras quando, por exemplo, com 7 anos a tua família estava se mudando para o Rio? Lembras bem, assim, dessa mudança? E se a tua família era bem musical, assim? Eles tinham um hábito de escutar muita música? Eu vou dividir isso em duas partes. Por exemplo, eu tenho eu morei nessa cidade, Bonfim, até uns 7 anos de idade, né? Então, assim, eu tocava tambor na banda da escola, com os garotos grandes, eu tinha muito senso rítmico. Eu já tocava uma gaitinha, tinha uma gaitinha. Eu adorava música, e eu tive a oportunidade de ter, como é uma cidade fronteira aí com Pernambuco, a minha influência quase toda foi de música pernambucana. Então, assim, eu vi muito quando era garoto. Pessoal de Luiz Gonzaga cantando, assim, na feira. Que legal. Eu vi a banda de pífano de Caruaru. Eu dançava frevo. Tinha outras festas que tinham na festa de Santos Reis, né? Sim, festas religiosas da região ali. São aquelas coisas de o São João de lá, que era uma coisa muito forte, sabe? E depois, eu acho que essa parte de lá, da minha infância, é uma parte que marca muito a vida da gente, né? Então, eu acho que na minha música, tem música, muita música dessa música sertaneja. Sabe? Do sertão que mesmo, vem, né? Vem lá de Pernambuco, de Luiz Gonzaga, que vem da Paraíba, do Jatos do Pandeiro, são músicas dos cantadores, de feira, banda de pífano de Caruaru, eu via e tocava na feira. Vinham lá, todo São João tocar lá. Que legal. Então, assim, eu acho que essas músicas me marcaram muito. Se você pegar uma música minha, por exemplo, Na Sombra de uma Árvore, que é uma música, aquela Larga de Ser Boba e Vem com um Amigo. Aquilo ali é uma batida de tum, tum, tum, tum, tum, tum. É um baiãozinho, sabe? Sim. Uma toada baião, sabe? Então, assim, e tem muita coisa disso na minha música que eu não perdi. Que legal. Volta e meia aparece esse lado meu aí da infância, né? Sim, Depois eu fui pro Rio, quando eu tinha 7 anos, eu comecei e ganhei um relógio e troquei o relógio com meu tio, que estava voltando pra Bahia. Ele tinha um trio, tipo o trio Iractã. Sim. Pra quem é mais novo, não conhece, mas era um trio muito famoso. Sim, claro. E tinha muito sucesso e tal. E tinha aquela moda de trio, né? Que era 3 vozes, um cara tocando violão, claro. Outro maraca e o outro um tantã. E meu tio tocava nesse conjunto e me ensinou a tocar as primeiras coisas do violão. Aí ele resolveu voltar para a Bahia. Nós morávamos em Niterói nessa época. E eu fiz aniversário, né? Meu aniversário é 17 de abril. 17 de abril, foi há pouco, né? O meu é 19, somos do mesmo signo, viu? É, viu, João? De Ares, tem gente, né, que presta em abril? Viu, João? É, tem, eu também, eu sou de 26 de abril, o Rogério também é. Tu é do mesmo signo do Mano Brown. Exatamente. Mano Brown faz agora, dia 23, 22. É, eu fiz agora dia 26. 60 é, 23 e eu, é o Jorge Ben. Eu fiz 68 anos. E Hitler era de dia 19. Tá aí, próximo ao Marco Antônio. Próximo ao Marco Antônio. Não, João, fala tu, João, por favor. Até bisavô judeu eu tenho ele fazer essas piadas infames aí. Mas eu vou te falar, eu vi um filme agora sobre os judeus, rapaz, que eu entendi muito. É anti-ortodoxo na Netflix, cara, muito bom, uma série de 4 capítulos. 4 capítulos, eu li sobre... É maravilhosa, eu recomendo a história de uma menina que sai de Nova York, vai para a Alemanha. Não vou fazer spoiler, não, vocês têm bastante tempo para assistir, né? Então, perfeito. Mas voltando, querido, ao teu assunto, tava falando da troca do relógio... Aí eu troquei, ganhei, ele ficou maluco quando ele viu o relógio. Eu ganhei um relógio, não me lembro a marca se era Seiko, uma dessas marcas que na época era uma grandão, né? Era chique. Parecendo prata, mas sabe aquela de relógio? Esse que agora vende aí no camelô, né? Mas era de marca. Aí, quando ele viu o relógio, ele era muito consumista, meu tio, sabe? Adorava se vestir, era todo vaidoso e tal. E ele estava voltando para a Bahia, e ele, pô, quando ele viu meu relógio, ele propôs trocar o violão pelo relógio. Uau. E eu, aí falei com a minha mãe, óbvio, né? Eu tinha 7, 8 anos. A minha mãe, você quer mesmo trocar? Eu falei, eu quero. E troquei. E já estava começando a aprender a tocar, depois eu comecei e fui sozinho, estava aprendendo o resto. Mas assim, o engraçado dessa história é que eu nunca mais tive relógio, cara, e tive um monte de violão. Que maravilha! Ai, que maravilha! Me diz uma coisa, Hildon, eu sei que tinhas um primo, né, ele é falecido, que foi dos Fevers. O Pedrinho foi muito importante na minha vida. É isso que eu ia te perguntar. Ele foi assim, a importância dele foi muito grande no sentido de querer, no caso, de tu quereres investir na carreira musical profissionalmente? Ele e o Pedrinho sempre foi muito apegado comigo, assim, sabe? Então ele, pô, eu fui quando eu tinha uns 9, 10 anos, ele me levou pra assistir a Jovem Guarda, na Record, em São Paulo, sabe, ele me levava, ele morava em Piedade, que é um bairro aqui da terra de Madureira, aqui no subúrbio, e lá eram os ensaios da Jovem Guarda, então eu conheci um monte de gente lá, conheci o pessoal do Golden Boys, conheci Vanderléia, conheci que ensaiavam com os Fevers. E os Fevers tocavam com quase todo mundo. Exatamente. Era o grupo de acompanhamento de quase todo mundo. Em gravação e em programa de televisão, na Jovem Guarda. Faziam muito baile também. E quando eu tinha uns 13, estava uns 13 anos e tal, estava influenciado pela aquela coisa dos Beatles, né? Quando apareceu os Beatles, eu fiquei encantado e tal. Claro. E ele falou assim, pô, por que você não faz um conjunto de garotos da sua idade? Eu falei, poxa, mas eu não tenho os instrumentos. Ele falou, não, a gente te dá os instrumentos, eu vou te dar os instrumentos. Aí ele me deu uma guitarra. Foi a primeira guitarra que eu ganhei. Eu montei um conjunto. Os abelhas, né? Os abelhas. Ele mesmo. Ele me ensinava as músicas. Fala, Marco. Não, perguntei, o grupo era os Abelhas, né? Era os Abelhas. Sabe por que eram os Abelhas? Porque os Abelhas eram uma gíria. Ah. E você ficava abelhando, querendo a coisa. Ah, O cara tá me abelhando a minha mina, o cara tá abelhando meu sanduíche. Era uma gíria. E a gente, como a gente não tinha instrumento, ele me deu uma guitarra e um amplificador. Que legal. Entendeu? E acho que um baixo também. E eu não tinha bateria, não tinha instrumento. O que, que a gente fazia? A gente emprestava os instrumentos durante a semana, ensaiava com violão e tal, e fazia os bailes. Eu comecei a fazer os bailes com 13, 14 anos. Ah, é? Tão jovem assim? Bailes assim de 4 horas, sabe? De tocar, ter que tocar tudo. Tocar samba, tocar Jovem Guarda, tocar Beatles, tocar... Uhum. E eu fui assim, e eu ao mesmo tempo estava estudando, né, fazendo ginásio naquela época, né? E até que um dia minha mãe, eu estava com uns 16 anos, minha mãe resolveu voltar, separar e voltar para a Bahia. E eu não queria, porque eu já estava sabendo que música que era meu negócio. Aí eu fiquei, ela condicionou que eu ficasse com meu primo, que tinha sofrido um acidente, fazia muito baile, dormiu no volante e tal. E falou, vai, só se você for ficar com o Pedrinho, falou com a minha tia, e eu fiquei morando com o Pedrinho. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ir para todo lugar com os Fivers. Entendi. Até que um dia, numa gravação, faltou o guitarrista, o Almir, uma gravação na CBS, e eu substituí o Almir, tocando guitarra. E a partir daquele dia eu fiquei sendo reserva em várias coisas, em várias gravações, e isso durante muito tempo. Entendi. E me deu muita experiência de estúdio, né? Porque naquela época não tinha hoje como tem hoje o Pro Tools, tem hoje o Logic, esses são os computadores que você tem quantos canais você quiser, 200 canais. Claro. A primeira gravação quando eu fiz eram dois canais. Só dois então, canais. Assim, você gravava com tudo junto, com maestro, orquestra, cordas, né, os violinos, metais, percussão, guitarra, piano, tudo de uma vez. E depois botava a voz. Claro. Sabe? Então, comecei a ter experiência com maestro, orquestra e tal, a partir daí. E gravei durante muito tempo e comecei a compor. E gravei minha primeira música, assim, por acaso, tinha uma música, entrei na sala lá do produtor, que era o Jairo Pires, e mostrei uma música que eu tinha acabado de fazer a música. E é bem Jovem Guarda, né? Uhum, aí ele adorou a música, gravou a música com o Robert Liv, eu tinha 16 anos, 16 para 17, e a música entrou num disco chamado As 14 Mais. Uhum. Que era um disco que vendia muito na época, sabe? De seleção, né? Uma espécie de Globo de Ouro fonográfico, assim, né? Pô, era uma coletânea. Sim, vários sim, artistas. Sim. E tinham duas músicas do Roberto Carlos que puxavam aquele disco. Claro. Aí tinha Renato, no Cap, tinha... Tinha Renato, tinha o Robert Liv, tinha o Jair Adriani, entendeu? E eu também acabei gravando com o Jair Adriani. Pois também. Eu ia te perguntar se o seu trabalho com o compositor... Eu estava em contato, né? O Pedrinho me proporcionou isso, né? Como é que foi que conheceste o Jair Adriani? Porque eu sei que tem composição que o Jair Adriani gravou tua e também o Vanderlei Cardoso gravou o trabalho também teu. Eu comecei a compor com o Pedrinho, o meu primo. Entendi. E a gente fez uma música chamada Chove, a Natureza Chora, que o Vanderlei gravou. Uhum. E a primeira música nossa que foi gravada foi em 68, parece. Uhum. Foi uma música 68, 69, que é uma música gravada pela Rosa Maria. Uhum. E tentei lhe esquecer que era uma soul music, que era uma balada. Sim, e eu já estava assim... muito influenciado pela música negra, pelo Ray Charles, pela soul music americana, né? Pelo Steve Wonder, pelo Marvin Gaye, Four Tops, Temptations e tal. Então, aí eu gravei uma música com o Jair Adriani, porque o produtor, cara, a vida é muito louca, né? O produtor era o Raul Seixas. Aham. E eu fui mostrar. O Tim, quando eu conheci o Tim, a gente tá achando. O João já tá rindo aí no fundo, que a gente tem coisa pra te perguntar sobre o Tim Maia, tá? Tá. Aí quando a gente foi viajar pelo Brasil e tal, o Cassiano me chamou, tinha um grupo chamado Diagonais. Falou, olha, nós vamos ficar ricos, você vai com a gente, porque eu tinha carro e dirigia, né? Primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei um carro. Foi com essa música, inclusive, com essa música, o nome da música é Eu Me Enganei, com o Robert Livre. Uhum, e vendeu muito, vendia muito. Pô, eu ganhei um dinheiro, comprei um carro, pô. Depois de primeiro, assim. Aí que carro eu comprei que era? Um carro pra ir ver a menina que morava em Juiz de Fora, que eu tinha feito a música na Rua da Chuva na Fazenda. Então, que carro que era? Era um Fusca 65. Ah, tá. Ó o cara, meu! Aí, cara, aí... Vou resumir um pouco, né, a história. Aí, o irmão do Cassiano, a gente viajou, a gente cantava as músicas do Tim, Primavera, que o Tim tinha gravado, tinha acabado de gravar a Primavera. Cantava Coronel Antônio Bento, que o Tim depois se apropriou e gravou. E o Camarão, que inclusive é o cara que canta a segunda parte da música do Coronel Antônio Bento, não é o Tim. Aquela parte, quem canta é o Camarão, que ele imitava um cara chamado... Coronel Ludogério, que a gente fazia no show. Então aquela parte, todo mundo que mora por ali é o Camarão. Ah, não, é o Tim? A gente acha que é o Tim Maia. É, mas o Tim não deu os créditos, ninguém sabe disso, né? Então, assim, o Camarão me levou pra conhecer o Tim. Porque eu só via falar dele, né? O Tim, porque o Tim, não sei o quê. Aí eu falei, porra, fiquei doido pra conhecer. Aí me levou lá. Foi no dia que ele gravou com a Elis Regina o Desire de Song. E ele tava muito nervoso, esperando a hora de gravar e tal. Aí o Camarão me apresentou, nós fomos pra uma salinha. E aí ele falou, mostra suas músicas aí. Aí... Primeiro ele pegou o violão e tocou uma música, Broken Heart, que é uma música, cara, que ele dava umas porradas no violão que eu nunca tinha visto isso. E quando ele começou a cantar, estremeceu o quarto todo, a salinha. Ele tinha uma voz muito potente, acho que ele estava meio nervoso. E liberou ali, né, sabe, o vozeirão dele. Aí ele falou, pegou o violão, me deu o violão, falou... O que você tem pra mim aí? Aí eu pensei, eu falei, cara, tem uma música chamada... Lembrei de uma música que eu tinha feito pra essa menina que eu fiz da Rua na Chuva na Fazenda, que é Gioconda, é o nome dela. Gioconda? Aí eu mostrei a música pra ele, Gioconda, que era um blues, né? Aí ele falou assim pra mim, ele falou, porra, essa música é maravilhosa, essa música. Mas, meu filho, com esse nome, Gioconda, ninguém vai comprar esse disco. Você tem que trocar esse nome. Aí eu fingi que não deu a disfarçada e tal, ele ficou lá gravando. E passou um tempo, no segundo disco dele, eu já gravei o disco e fiz uma música com ele, chamado I Don't Know What To Do It Myself, já ficamos parceiro. Mega sucesso. Toquei o disco inteiro, aquele disco que não tem, eu tenho você, não quero dinheiro. Isso. Eu já estou tocando guitarra com o Tim ali, saí daquele pessoal dos Fivers e comecei a tocar com outras pessoas. Toquei com Tony Tornado, toquei com a Eliana Pittman, em shows, em disco. Aí fiquei com aquela música que tá um dia contra o Raul Seixas, que eu conheci também quando chegou da Bahia. Era Raulzito de terno, com a pastinha 007, era produtor na CBS. Tinha virado produtor. E naquela época os produtores recebiam os cantores, porque ninguém tinha gravador, não tinha gravador. A gravadora tinha um gravadorzinho de rolos, mas ninguém, não tinha cassete naquela época, sabe? Era caro um gravador. Aí ele falou, vê cá, você tem uma música aí bem diferente, bem esquisita, porra, uma coisa assim totalmente... Porque eu estou acabando o disco, está faltando uma música para o disco do Jair Adriano, mas eu queria botar uma música assim diferente, uma coisa muito louca, assim para dar um contraste no disco. Ah, muito louca, eu tenho. Gioconda. Aí ele falou assim, Gioconda? Pô, essa deve ser esquisita mesmo, toca aí. Aí eu toquei a música pra ele e ele ficou encantado, cara. Gravou lá, mostrou pro Jerry Adriani e a música entrou no disco do Jerry Adriani. Com a música, assim, artística do disco, né? É um blues, né? Sim, sim, sim. E me diz uma coisa, assim, me fala, de repente, um episódio... deixa eu passar para o João. João, tinha uma pergunta mais específica sobre o Wildon. Como é que foi a gravação daquela música que você fez com o Hildo e com o Fábio? O Fábio já contou uma história aqui a semana passada. Sobre treta. Tu não está falando com o Tim Maia, não. Está falando com o Wildon. É, né? O Wildon. Não, eu estou perguntando para você qual foi a encrenca que surgiu, porque o Fábio falou, olha... Deu uma puta de uma encrenca, porque... E foi questão de namorada. Rapaz, olha, vou te falar. Essa música, o Fábio conta umas histórias que o Fábio tem pouca memória, sabe? Ele, nessa época, ele bebia muito, então ele não lembra muito bem das histórias. Okay. Foi assim, ele tinha gravado uma música com o Tim, chamada Até Parece Que Foi Sonho. Até parece que foi sonho mesmo. Isso. Foi, a música foi em primeiro lugar e tal. Quando foi gravar a segunda vez, o produtor lá, o Carneirinho, como não se chama ele, ele fez uma música chamada Velho Camarada e colocou a segunda parte do Na Rua da Chuva na Fazenda na música. Jogue suas mãos para o céu. Isso. Quando mostrou a música pro Tim, o Tim falou assim, cara, pô, nós não podemos, como é que eu vou gravar a música do Wildon? Pô, eu tinha gravado isso muito tempo atrás, sabe? Claro. Isso foi em 80, 81. Aí ele falou, como é que eu vou gravar uma música do Wildon, cara? Então vamos chamar ele para cantar. Eu morava em São Conrado, a gente era muito amigo, muito ligado. Ele passava lá sempre, a gente me pegava para ir para a praia, no Recreio, que é onde eu moro hoje, depois da Barra da Tijuca. Aí ele passou lá e tal, me levou para a praia, chegou na praia, ele estava com o gravador, nessa época já tinha cassete, né, aquele grandão. Tá. Aí falou, pô, olha só, tem a Odeon tá me chamando para gravar uma música... E tem uma parte que é a tua música toda. Então, eu acho legal você participar. Ouve aí, vê o que é que você acha. Aí ele botou... Pô, a gravação tava muito bonita, muito legal. Tava, porra, genial a gravação. E aí eu ouvi e falei, pô, gostei de cara. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos passar na tua casa, tu toma banho, e nós vamos para o Odeon gravar. E foi assim que eu gravei, cara. Então não teve nada de namorada, nada disso? Não, aí depois teve umas confusões que o Tim... Por favor, conta pra gente. O Tim era muito ciumento, cara. Aí rolou uma história que ele tinha uma namorada, que eu tinha fama de pegador, não sei o quê. E ele era todo ciumento, ele falava assim, pô, Dudu, pelo amor de Deus, não mexe no meu galinheiro, né? Que você levar a mulher embora, pô. Mal que lhe pergunte, Hildon, essa fama era uma coisa assim, inventada por inimigos teus? Ou tinha alguma coisa... Não, era pegador de... mesmo, era pegador mesmo. Não, pô, só tinha namorada bonita, nunca namorei mulher feia. É que nem o filme que fizeram, botaram aquela namorada do Tim Maia, Aline, né? Aline de Moraes, né? O Tim nunca pegou uma mulher bonita daquele jeito. Nem pagando. Que maravilha. Mas eu namorei várias gatas, vários modelos, sabe? Eu era, pô, eu era saradão, bonitão. Não, pô, não é porque eu tô te entrevistando, porque a gente tá te entrevistando. É, mas tu parece muito mais jovem do que tu és. Tu não parece ter 69 anos. É, isso eu já fui chuva grossa. Hoje eu não sou nem pingo de goteira. Eu sou dos amigos meus. querida. Não, hoje, olha, vou te falar, eu encontrei a mulher da minha vida, casei. Uhum. Pô, nós fizemos agora 38 anos de casado. Porra, legal, é, cara, legal. Tenho duas filhas maravilhosas. Uhum. Pô, sou assim, sabe, assim, muito feliz com a minha esposa. Agora, na época... Era outra coisa. Eu aprontava muito, né, cara? Foi a época que eu fui produzir. Uhum. Então, eu ganhei muito dinheiro como produtor. Eu fui produzir na Poligram, produzi o Daí José, Erasmo Carlos, discos, assim, Banda do Canecão, de 10 discos da companhia, que tinham quase 200 artistas, eu tinha uns 4, 5 discos que eu produzia. Tá. E me diz da tua fase como produtor, né, de terceiros, o que tu gostarias de destacar? Porque tem gente, obviamente, que não lê os créditos e nem sabe, daqui a pouco a pessoa comprou um disco, gosta e não sabe que estás por trás. Fala, cita de repente uns dois que lembras assim com bastante carinho. Cara, eu gravei com o Erasmo, inclusive toquei com o Erasmo também, viajei com o Erasmo para Argentina, para Paraguai, sabe? Uhum. Fizemos América Latina e eu tinha poucos anos, mas eu era muito responsável, apesar de ter cara de maluco, cabelo enroladinho. Que parecia hippie, sabe? Uhum, uhum. Mas eu era muito responsável. Ele me chamou para ser o diretor musical do show dele, que era o show que a gente viajou. Uhum. E eu produzi as coisas do Erasmo, com Milão. Toquei e produzi a base do disco do Odaí José, cara. Que é o Pare de Tomar Pílula, que foi um grande sucesso. Maior hit dele, maior hit, né? O maior sucesso dele. É. E com a Vanderléia também, a mesma coisa. Uhum. Agora até relançaram, ela fez o relançamento do disco dela, a Vanderléia Maravilhosa. Isso. Que eu produzi o show. Uhum. E também tem duas músicas minhas no disco. Uhum. Então agora essa fase de produtor para mim foi muito bom, porque eu aprendi também a tirar o melhor resultado da música. Então quando eu faço uma música... Até hoje, assim, eu já vejo a música pronta, sabe? Ah, já entra pelo lado produtor, tua visão de produtor. Então eu faço os arranjos, faço tudo. Às vezes eu chamo o maestro só para escrever. E na rua, quando eu gravei o Na Rua, na Chuva, na Fazenda, eu tinha mais de 40 músicas com os arranjos tudo pronto. Aí gravei 20 para escolher 12 músicas. Nossa. Mas, por exemplo, os arranjos, todos esses arranjos que você ouve, apesar de eu não saber música, eu não sei música, tudo de ouvido. Eu sei ler cifra, eu tocava, gravava lendo cifra, e fazia os arranjos. Ah. Arranjos de corda, Valdir, aqui é uma viola, fazia o desenho. As dores do mundo, tem os metais, a introdução, tem umas coisas. Eu trabalhei muito com esse meu primeiro disco com um maestro chamado Valdir Arouca, que eu conheci através do Tim. Ele era um músico maravilhoso e ele respeitava muita gente, eu via gente, sabe? Perfeito. Querido, deixa eu só te interromper um pouquinho. Vou pedir pro João... Eu falo pra caramba, se vocês não falarem aí... Não, é pra falar mesmo. Nós estamos aqui pra te ouvir, cara. Não, por favor. Eu falo muito. Não, então, eu ia até pedir, João... Toca aí uma mais recente dele, uma canção que eu adoro, Cada Um na Sua Casa, que uma canção que até tem tudo a ver com o que a gente está passando. Tem tudo a ver com essa música. Ó, eu estou fazendo um disco novo. Uhum, quem quiser ouvir minhas coisas, ver minhas coisas, tem canal no YouTube, que é canal Hildon Oficial. Uhum, e tem meu site também, que de lá do meu site você vai para tudo quanto é lugar. É Hildon, com hyldon.com.br. Perfeito. E essa música, eu fiz muitas coisas com o Arnaldo, sabe? Uhum, Arnaldo Antunes. Uhum. E essa música eu fiz... Cara, a gente não estava pensando nem em nada desse coronavírus, nada disso. Claro que não. Uhum. Essa música é tipo assim, uma ideia que eu tive, as coisas de casal, eu vou dormir no outro quarto, vou dormir... Uhum. Aí eu falei, cara, essa música casal, acho que ia ficar muito mais romântico se, se morassem em casa separada. Concordo. Aí liguei pro Arnaldo. Falei, Arnaldo, eu tô com a ideia de fazer uma música, cada um na sua casa. O nome da música é esse. Mas eu não fiz, vou fazer. O que é que você acha? Aí ele falou, pô, maravilhosa essa ideia. Porque o Arnaldo já casou as 3 vezes, assim, entendeu? Falei, pô, o Arnaldo é o cara certo pra fazer, né? É verdade. Então, assim, é o lance de você morar em casa separada, mas não é você trair, sabe? É a noção de espaço, não. Né? Você de criar tá com espaço. Mulher, uhum. Tá com a pessoa, uhum. Mas você tem, pô, você não vê sua mulher de pijama, com os cabelos desgrenhados, não sabe, pô, de cueca andando pra lá e pra cá na casa. Cueca furada. Aí quebra o romantismo todo, né? Então, quando você encontra com ela, é como se fosse encontrar o namorado. Você claro. Se arruma e tal. Uhum. Ah, toma um banhozinho, bota o ritualzinho, né? O ritual de sedução, né? É, exatamente, exatamente. João? Mas assim, perdão. Aí o Arnaldo fez, cara. Eu fiz a música, gravei e ele fez a letra. Tá, a gente vai tocar então agora, tá, Hildon? Aguentem um pouquinho, a gente já volta. Por favor, João. Beleza. Prefiro não morar. O cotidiano é uma praga. Com o tempo todo a convivência estraga. Vira um hospício. Nosso amor merece mais que isso. Com você prefiro não. Prefiro namorar. Viver junto não é brincadeira. Isso que eles chamam de um lar, onde por qualquer besteira a gente se desentende. De repente pode até brincar. Thank you. Fantástica. Eu adoro essa canção. Fantástica. Nossa. Agora a, obrigado, música que eu, a música que eu mais gosto de Hildon é As Dores do Mundo. Fala um que pouquinho da criação das Dores do Mundo, querido. Como é que foi assim o período da tua vida, quando compuseste a canção? Cara, essa música, eu estava lendo um livro do Schopenhauer, que é O filósofo. Um filósofo alemão, né? E ele era um cara que ele era muito assim, pragmático, ele não era um cara de romance, era um cara seco, sabe? Direto ao ponto. E ele tinha um certo problema que, segundo eu li nessa biografia dele, a mãe dele era escritora e ele era um gênio, desde garoto. E a mãe dele tentou até matá-lo, né? Então, eu acho que isso aí ficou meio um trauma, assim, com essas coisas do... coisa de com mulher, né? De amor romântico e tal. Então, eu estava lendo esse livro e fui caminhando com um gaúcho, o chamado Luiz Wagner Lopes. Grande o guitarreiro. Que Jorge Ben fez até uma música para ele. E aí do Rio Grande do Sul. E muito meu amigo. E ele a gente foi, saiu de Botafogo, a gente morava no Solar da Fossa, que era um lugar que morou muitos artistas e tal, porque não precisava pagava adiantado, não precisava fiador, não precisava nada, você alugava um quarto lá. Eu entrevistei o biógrafo até, uma pessoa que escreveu sobre o Solar. O Toninho, né? Isso, exatamente. Gente finíssima. Isso aí, eu dei entrevista para ele, pro livro. E aí, cara, quando a gente estava com dinheiro, a gente ia até Copacabana comer num lugar lá que a gente gostava muito de ir, que era comer no Cervantes, que é o nome do restaurante, que tinha um lombinho com abacaxi, que era maravilhoso. Então a gente saía, ia andando a pé pelo túnel ali, onde passava pelo Rio Sul, e tinha um túnel que ia até Copacabana. Naquela época, você não tinha problema de andar. Hoje em dia, você não pode passar ali 10 horas da noite. Tem mendigo dormindo, tem assalto. Sim. E a gente foi conversando, né? A gente foi conversando e tal. Quando chegou dentro do túnel, cara, eu comecei, não dava pra gente conversar, por causa do carro passando dentro do túnel e tal. E a música me veio na cabeça naquela hora ali. A música, a letra, já tudo. Tudo assim, numa fração de segundo? Deve ter, sei lá, quase 1 quilômetro o túnel. Sim. Não, talvez menos, uns 600, 700 metros, túnel lá. Chegou no final do túnel, já estava com ela praticamente, assim... Tava, aí eu cantei, eu falei, Wagner, eu fiz uma música. Ele falou, pô... Deve ser uma música muito louca, né, neguinho? Que ele chama neguinho, chamando todo mundo de neguinho. Deve ser uma música muito louca, né, neguinho? Eu falei, mais ou menos. Aí cantei a melodia pra ele. Eu fiz sem violão, sem nada. Aí ele ouviu, cara, e falou assim, bicho, essa música vai ser sucesso. E aí eu fiz a primeira parte do túnel e o resto eu terminei. Em casa, porque foi o refrão, né? E realmente ele tinha razão. Foi uma música que... Essa música é uma música que fez tanto sucesso quanto o Na Rua, na Chuva, na Fazenda. Depois, em 96, teve uma regravação do primeiro... Foi o primeiro disco do Jota Quest, Eles gravaram num ritmo mais rápido. Isso. E esse ano de 96 foi fantástico pra mim, porque... Teve a gravação deles e teve a gravação do Kid Abelha, do Na Rua, na Chuva, na Fazenda, também que explodiu, né? Que explodiu, E me diz uma coisa, sabes explicar, assim, por que a gente citou antes, né, o fator atemporal, né? Não estou querendo, assim, que dê uma de pseudo-filósofo, mas, assim, se tiver que explicar essa característica atemporal que tem nas suas canções, por exemplo, a que a gente tocou aí, Cada Um na Sua Casa, eu consigo... Falando sério mesmo, imagina ela tocando numa boa daqui a 25 anos sem ficar datada. Como é que tu explicaria isso? Cara, eu acho que eu não tenho receita, né? Não tem receita assim de música, né? Eu acho que, por exemplo, eu não gravo música usando fórmula. Tipo, porra, vou fazer esse disco agora que eu tô gravando, Uhum. Cara, é uma mistura de tudo, assim. O nome do disco é Soul Samba Rock. Uhum. Então tem samba rock, tem balada, tem coisa, tem influência de rap, gravei com Rap Hood, uhum. né, uma música chamada Um Luau pra você. Tem uma música que há muito tempo que eu tinha vontade enorme de gravar com ela, que eu sou fã incondicional dela, que é a Gal Costa. E a Gal me deu esse prazer de gravar no, um ano retrasado, a Pele do Futuro, né, que é o disco dela, uhum. é, o último disco dela, né? Último não, né? O atual. É, o que ela está trabalhando. Tá fazendo isso, show. Estava fazendo uhum. show, pelo menos. Deve uhum. voltar a fazer show depois disso aí. Isso, depois dessa fusão aí. Então ela gravou uma música minha chamada Vida que Segue. Vida que Segue. E eu agora regravei. Inclusive com esse negócio de cada um na sua casa, eu uhum. fiz mais ou menos isso também com os músicos. Hoje em dia... É, pelo que a tecnologia está tão adiantada que você pode gravar com pessoas separadas. Essa que você ouviu aí, que é um guitarrista, que é muito meu amigo, que conheci ele em Teresópolis, quando eu morei lá, ele está morando em Nova York. E ele é um excelente técnico também, excelente músico. E ele botou a guitarra lá em Nova York dessa música. Essa guitarra é dele, André Melo. Ah, tá. Uhum. E nessa música da Gal Costa, eu conheci um cara aqui no palco, tocando com o Zé Ricardo, fui lá dar uma canja no show do Zé Ricardo, uhum. que é o que organiza o palco Sunset, no Rock in Rio. Uhum, uhum, ele tava, apareceu lá e tocou, deu uma canja com a gente no palco e tal, e eu, pô, fiquei maluco pra conhecer ele. E aí eu fiz a música... É, e pensei nele, falei, pô, pra ficar diferente do que a Gal fez, ela gravou com cordas, com coisas, uhum. eu vou chamar o Romero Lubambo, que é o nome dele. Ah, claro. Aí eu chamei, cara, ele fez a guitarra lá em New Jersey, na que perto de Nova York. Então, ela vai ter uma pegada mais rock and roll, então, né? Não, mais Não? blues, eu acho. Mais ah, blues. Mais blues, tá. É, com o meu jeito, né? Uhum, uhum. É engraçado que o Marcos Preto, né, quando me pediu a música, eu falei, mas que estilo que você quer, Marcos? Ele falou assim, estilo Wildon. Agora, ô Marco, quanto a isso da música ser atemporal, você veja Lou Rawls, uhum. Marvin Gaye, uhum. o Ted Pendergrass, as músicas são atemporais. Uhum. O Hildon é atemporal porque são os gênios da raça. Não adianta. Não adianta. Não é. Alguns são os gênios da raça. Então as músicas se tornam músicas atemporais. Elas não são datadas. Pois é, a gente ouve hoje em dia coisas de 5 meses. Às vezes as pessoas chegam assim, eu tive muita briga com gravadora, por isso uhum, que eu nunca fui uhum. muito midiático, sabe? Porque eu sempre peitei, queria fazer sempre as coisas que eu sentia, meu sentimento, sabe? Uhum, uhum, uhum. Então, essa assim, as gravadoras, o próprio presidente da gravadora chegou e falou, agora você tem que fazer outra casinha de sapê. Eu falei, pô, bicho, como é que eu vou fazer outra casinha de sapê? Que aquilo ali é uma história que aconteceu. Claro. Fazer outras músicas, né? Uhum. Não dá pra engarrafar, né? Não dá pra engarrafar. Aí, assim, não dá, cara. Eu faço música pra me expressar meus sentimentos, sabe? Geralmente são coisas que acontecem, às vezes são coisas que eu observo, são coisas, sabe? É, essa Vida que Segue, que é o nome da música da Gal, uhum, uhum. o cara me ligou sexta-feira, Marcos Preto e o Pupilo do Nação Zumbi, que estava produzindo o disco dela. Eles me ligaram na sexta-feira porque alguém ficou de entregar uma música, tipo Lulu Santos, Caetano, uma pessoa assim, bem dessas assim, peso pesado, né? E não conseguiu fazer a música. Aí ele me ligou na sexta-feira e falou assim, Hildão, eu queria te pedir uma coisa, o que que é? Uma música para Gal Costa. Eu falei, pô, maravilhoso. E para quando é que você está precisando? Aí ele falou, preciso para segunda-feira. E eu, segunda-feira, era sexta-feira. Uhum. Aí minha esposa, que é muito parceira, falou assim, eu falei com ela, ela falou, eu vou te responder depois. Aí conversei com ela, falei, pô, como é que eu vou fazer uma música para Gal? Ele falou que é uma música nova, inédita. Aí ele falou, ela falou assim, ah, se vira. Você entrega essa música para ele, diz que vai fazer. Aí ela saiu de casa, me deixou em casa, fiquei sábado, domingo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma música para Gal? Pra... É só eu vou pesquisar a vida da Gal Costa. Uhum. Aí comecei a ver entrevistas da Gal, desde o Jô Soares, todas as coisas que tinham na internet. Google, no YouTube, uhum, e tal, eu vi. Sabe? Aí fiz uma música, a música foi saindo nesse tempo, foi saindo. Segunda-feira eu estava no estúdio aqui perto da minha casa, para gravar o voz e violão, porque tinha que estar 1 PM a música lá. Entendi. Aí fiz a música, gravei e mandei para ele, 6 PM, ele me ligou e falou, olha, ficou linda a música. Você não vai acreditar. A música ficou, porra, nós botamos violino, botamos corda, botamos não sei o quê. Eu falei, caraca, cara. Mas só tem uma coisa, não vou poder te mostrar. Nem você fala pra ninguém. Só quando saiu o disco. Pô, eu fiquei uns 3 meses assim, agoniado pra ouvir, né? Que maravilha. Aí, realmente falei, levou uns 3 meses assim. Três uma coisinha. Meses. Sobre perdão, querido. Fala. Não, eu não ia dizer do cada um na sua casa, a gente sente... Olha, eu consigo imaginar, se tivesse vivo, o Raul Seixas cantando, né? Tem uma pegada bem de rock nordestino. Você sabe que o cara me contou, me falou isso? Teve um cara que ouviu, falou assim, pô, parece o Raul Seixas cantando, cara. Sabia? Uau, então... É porque nós somos baianos, né? Tem aquela choradinha. Claro, né? Claro. Querido, diz aí pra gente, finalizar de novo, como é que as pessoas, obviamente, podem te procurar na internet, o teu site. Repete de novo, por favor, aí. Faz o teu jabá aí, por favor. Ó, meu nome é meio difícil de escrever, né? É Hildon. Vocês me chamam de Hildon. Uhum. Tem algumas pessoas que me chamam de Hildon. Uhum. Outros me chamam de Hildon. No sul tem muito isso, me chamar de Hildon. E em São Paulo começou por causa do negócio da MTV, com essas regravações aí de uhum, americanizar meu nome de Hildon. Acabou que muita gente me chama de Hildon. É, eu me lembro o Rony Von te chamando de Hildon também. É, e uhum, na realidade o HY, meu nome é super brasileiro, foi minha mãe. Sim, que inventou Hildon. Esse nome. Uhum. É nome de baiano mesmo, é nome da minha mãe, é Hildonete, tipo esses nomes, Eliette, não sei o que, Maravilha. Hildonete, ela tirou o Et e botou um Y pra dar aquele charme que claro, o pobre adora fazer, pra Y, W, K. Tá, então, eu já fala vi um cara na rádio uma vez, viajando, uhum, o cara no interior, lá no Nordeste, né? Aí o cara tocou a música e falou assim, acabamos de ouvir com Raidon. Que puto, falei, não, cara, Raidon já é demais. Né? Tá, então, fala aí pra gente, por favor, como a gente te acha na internet. Ó, eu tenho todas as coisas de rede, eu tô muito participante com isso. Uhum. É, tem Instagram, que é Hildon.oficial, tem a minha página, Hildon.com.br, tem o meu canal no YouTube. Se você entrar na minha página, da minha página você vai para qualquer lugar. Perfeito. E sempre a gente está colocando as coisas que estão acontecendo, tem biografia, tem as matérias. Uhum. É bem organizadinho meu site, sabe? Sim. Eu adoro teu site. Estou perguntando para o pessoal que, por acaso, né, depois da entrevista, queira conferir. Hildon, assim, ó, Hildon, não vou te chamar de Hildon. Tá? Pode chamar de Hildon. Agora já virou Hildon mesmo. Já virou Hildon. Quero agradecer tá? Pelo tempo, uma honra falar contigo, tá? Acompanho teu trabalho há algumas décadas e acho assim, a forma como tu joga com o fator melancolia, sem deixar a gente suicida, acho a coisa muito interessante, o teu processo de criação, tá? Poxa, muito obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, eu te agradeço também o espaço, né, essa oportunidade de estar aí falando para tanta gente. E, pô, só tenho a agradecer. E mandar um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. Sensacional. E força aí, que a gente, daqui a pouco a gente vai sair dessa aí. Certo. E vai tudo correr bem, se Deus quiser. O Marquinho, depois... A gente vai voltar aí a se encontrar nos shows da vida, verdade. Daí por aí. Marquinho, depois você manda para ele a gravação, porque eu vai para o SoundCloud da rádio. Link, tá, o link daí, querido, tá? Quando sair a gravação, sai logo, daí eu mando para ti a gravação desse nosso papo aqui que tá rolando ao vivo, tá bom? Tá bom. Tá um bom. Grande abraço, querido. Beleza, fica com Deus aí. Um abraço, também, meu amigo. Tchau. Valeu, adorei. Nós também. Ah. Marco Antônio, obrigado aí, tá? Tudo grande bom. Abraço, uma honra falar contigo, tá? Uma honra pra rádio contar valeu, contigo. Valeu, um abraço. Tchau, querido. Grande. Outro querido. Marco Antônio, fantástico. Ele fantástico. É maravilhoso, né? Rolou um papo, sabe, aquele papo que você não tem vontade de acabar. Pois é. A gente até passou bem do tempo, mas não, ele já falou do começo, né? Olha, eu falo bastante, então tá. Olha, né? Olha, é que você esquece, o programa não vai mais até as 7, ele vai até as 8. Não, sim, é que também, eu também não me acho no direito, assim, de mudar isso, essa característica, no caso, pro cliente, né? No caso, pro entrevistado. Mas a pessoa querendo falar mais, por favor, é um prazer pra gente, né? A gente poderia ficar mais exatamente. Horas aqui com ele, né? Exatamente. Vamos lá? Com a garimpagem? Eu já tô com a picareta na mão. Vamos lá. Por favor, ano 50. Rogério, me traz a insulina. As you walk, as you talk with the one you love, do you know just how lucky you are when you stroll hand in hand neath the moon above? Does your heart sing how lucky you are? So lucky. There's so many heartaches in this world of ours, but sometimes a dream will come true. When the one that you love is in love with you, that's the greatest of blessings by far. But sometimes a dream will come true. When the one that you love is in love with you, that's the greatest of blessings by far. Marco Antônio. Pois é, a gente está em 56, o nome dessa canção, How Lucky You Are, ou seja, quão sortudo é você. Ela está basicamente falando que às vezes os sonhos se tornam realidade e daí nesse momento a gente vê como a gente é sortudo, ou como você é sortudo. No caso, como eu já falei, é anos 50, o nome da cantora Johnny James. O João está com o coração tão, tão aberto hoje que eu jurava que ele ia vir assim pedindo... glicose. Mas eu pedi, no começo eu falei pro Rogério, prepara não dá minha insulina. Ser feliz, então, né? Não posso. Prepara a minha insulina, porque a minha taxa de glicose foi para os altos agora. Ai, meu Deus, que gente má. Essa canção de 56, How Lucky You Are, na verdade, como ela teve muito sucesso, a Johnny James, né? J-O-N-I James. No caso, como ela teve muito sucesso nos anos 50, foi difícil até achar uma canção no repertório dela nessa década que não tivesse sido um grande sucesso. Então, essa aí, tipo assim, chegou o número 70 das paradas, mas eles estavam esperando que fosse chegar entre as 10 top. Então, proporcionalmente, não foi o sucesso esperado. Mas uma de 52, que a gente vai ouvir daqui a pouco, é Why Don't You Believe Me? Ou seja, por que você não crê em mim? Por que você não acredita em mim? Como eu já falei, de 52, essa chegou no top, no topo dos sucessos. Falar um pouco da Johnny James. Giovanna Carmelo Babbo é o nome dela. Ela nasceu em Chicago, em 1930, está viva, né, 89 anos. Ela estudou artes dramáticas e balé quando era adolescente. Assim que ela se formou no segundo grau, daí ela fez uma tour pelo Canadá como dançarina, com um grupo de dança da região dela, de Chicago, que estava fazendo essa tour. Depois ela virou chorus girl, né, ou seja, dançarina de espetáculo, num hotel em Chicago, um hotel muito popular na época, chamado Edgewater Beach Hotel, que era uma espécie de resort. Daí ela... com 21 anos ela estava certa, 20 anos ela estava certa que ela queria daí ser cantora. Com 21 ela já estava com um contrato. Os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer a viram num comercial de TV, a acharam super fotogênica e ela acabou tendo um contrato. O primeiro sucesso dela, Why Don't You Believe Me, que é essa que a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, vendeu até hoje cerca de 2 milhões e meio de cópias, né, de discos. Ela... está viva, como eu falei, e pode ser ouvida nas trilhas de filmes como Los Angeles, Cidade Proibida e Porky's. Vamos, por favor, para a canção, deixando a canção dela. Why don't you believe me? It's you I adore. Forever. Ever can I promise more? I've told you so often the way that I care. Why don't you believe me? Yeah, meu amigo. I don't believe. Agora a gente pode adentrar os anos 60 e a gente já acho que vai gostar bastante. Gosto dela, gosto dela. Pois a gente conversou até ontem. Sim. E a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouquinho. Toca aí, por favor, querido. Too late to pretend you had me. if we must apart. But let me know when it's over. Kiss me once and we'll just say goodbye. Ah, como eu gosto dela. É, essa mulher é o máximo. Essa canção de 65, o nome da canção, Let Me Know When It's Over, ou seja, avisa-me quando para eu saber quando já tiver acabado o relacionamento. Ela usou os três nomes na carreira de cantora. Tinha Little Esther, ou Little Esther, Little Esther Phillips e apenas também Esther Phillips. Ela é de, no nome de batismo, Esther May Jones. Ela nasceu em Galveston, no Texas, faleceu aos 48 anos de falência múltipla de órgãos, causada, na verdade, por mais de 18 anos de uso de heroína. Teve uma vida, assim, bem sofrida nessa área. Deixa eu falar um pouquinho dela aqui. Ela cresceu cantando em igrejas batistas, né? Isso acontece direto com vários dos grandes talentos que a gente cita aqui na rádio. Ela era um pouquinho tímida, mas foi pressionada pela irmã para participar de um show, de um concurso de talentos, numa boate de blues. Ela até nem tinha que estar lá, porque era menor de idade, mas acabou aceitando e ganhou, foi aplaudida de pé. Ficou encantada com esse sucesso, e daí, com 14 anos, ela já era profissional. Ela participou de outros concursos de talentos, sempre chegando em primeiro lugar em bares meio inferninhos da área. Ela acabou sendo contratada por um selo chamado Modern Records, quando era antes dos 18 anos de idade, e dali teve assim, como é que fazer assim, chama em inglês de cult following, ou seja, uma pequena legião de fãs que sempre iam nos bares dos Estados Unidos, nessa região do Texas, do sul dos Estados Unidos, para escutá-la. Ela teve pulando assim vários anos. Em 75 ela teve uma versão disco do clássico da Dinah Washington, What a Difference a Day Makes, por sinal foi, né, a gente tocou ontem, e essa canção chegou no topo das paradas, mas de alguma forma não a ajudou financeiramente, porque desde os 30 anos de idade, ela estava dependente de drogas pesadas. Uma coisa muito triste é que os restos mortos, ela faleceu com 48 anos de idade, mas primeiro não sabiam quem ela era, estava sem documentos, acabou sendo enterrada numa, diríamos, uma cova comum, numa cidade sem identificação, né, numa cidade chamada Carson, na Califórnia, e só um ano depois identificaram familiares e tudo mais, e daí os restos mortais foram daí transferidos para um túmulo em Los Angeles, que foi a cidade que ela viveu os últimos anos de vida. Ela pode, essa grande cantora Little Esther Phillips, ou Little Esther, pode ser ouvida na trilha sonora de um filme chamado Cry Baby, que era uma comédia passada nos anos 50, com Johnny Depp, dirigido pelo grande John Waters. Vamos, querido, ouvir um trecho de um hit dela de 66, por favor. If you really want to know, I can stand your brand of love. Try me, why don't you try me? By the moon above, then try me. Come on and try me. Don't you know my heart feels strong? Antônio, essa história de droga é um problema, é, viu? Nossa, é muito triste. Essa canção de 66, né, não fez essa fez sucesso, sucesso mediano. O nome Try Me, Try Me tem várias traduções, mas nesse caso seria Me Teste. Né, porque ela está falando se você está querendo um grande amor e blá, blá, blá, né, ou seja, ela está se oferecendo para ser a cobaia, no bom sentido. Adoro essa canção, Try Me, né, pode ser também, se, em outro contexto seria daqui a pouco, Me Experimente, né, no caso, mas nesse caso é Me Teste. Então, a canção de 66, Try Me, eu acho até um pouco da pegada de voz, ela lembra, eu até citei ontem, a Eartha Kitt, e vale dizer que a grande, Deus a tenha também, Amy Winehouse, era grande fã dela. E dá para visualizar, né, dá para imaginar cantando, reinterpretando canções da Little Esther. Acho que a gente pode adentrar os anos 70, queridão? Vamos lá, por favor. Changes, they will take their time. In the morning dust, they'll begin to rise. Halfway to a borderline, well, I can see the end. Marco Antônio, essa estava fadada mesmo ao fracasso. Pois é, 9 minutos. E 50... Eu acho essa canção muito bonita, mas claro, eu acho que ela chega a cansar. É, mas... para você ter uma música dessa, você tem que ter a pegada da Donna Summer em MacArthur Park Suite. Sim. Senão sim, não vai. Sim, essa sim. É monocórdica, ela não muda, é o tempo todo a mesma coisa, é fadado ao fracasso. É, essa canção aí... né, que não tem sucesso, como o João mesmo explicou porque é uma canção de 71, o nome da canção é The Journey, ou seja, A Jornada, o nome do grupo, a gente está nos anos 70, é Mott the Hoople, Mott, M-O-T-T, depois The, né, T-H-E, e Hoople, H-O-O-P-L-E, Mott the Hoople. O maior sucesso do grupo foi um ano depois, uma canção feita para eles por um grande fã da banda, o David Bowie. É uma canção chamada All the Young Dudes, ou seja, todos os caras jovens, todos os amigos, toda a garotada, toda a gurizada, diríamos assim, se fosse gaúcho. É uma canção, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, falar um pouco dessa banda inglesa de rock. Eles ficaram muito famosos, principalmente na Europa e Argentina, Chile e Uruguai, em 72 pela canção All the Young Dudes, como eu falei, né, veio com essa assinatura do David Bowie. Eles são de Hereford, na Inglaterra, tocaram o hard rock, um pouco desse rock com uma pegada progressiva e operística também, né, glam rock, e um grupo adorado e super apoiado pelo Queen, também com muitos fãs na Itália, onde eles fizeram várias tours. O grupo durou de 69 até 1980. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras do filme Ondas do Destino e também de Juno. O nome do grupo foi ideia de um empresário da banda, que antes de ele gerenciar o grupo, o nome dele, Guy Stevens, ele havia sido preso por drogas e daí estava muito entediado na prisão e estava lendo um livro sobre circus freaks, ou seja, aberrações de circos, aquelas mulheres barbadas, homem tronco, aquelas coisas, e um dos personagens se chamava Mota Hoople, o nome do livro era Mota Hoople. Daí ele, quando conheceu o grupo e eles decidiram, né, que ele ia ajudar o grupo, né, com tours, organizar a agenda do grupo e tudo mais, ele deu essa ideia e o pessoal gostou do nome ser Mota Hoople. Então acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, de All the Young Dudes. Puder tocar tipo até 1 minuto e 5. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from moms and sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars, rock his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent wrecks. Oh man, o problema é outro também, viu, Marco Antônio? É para um nicho muito, muito restrito de público. Pois é, essa chegou a fazer bastante sucesso, mas o grupo, ele é super cultuado, mas obviamente assim, nunca explodiu, né? Apesar de que eles têm assim, um público, digamos assim... Tem um nicho muito deles. Fiel, claro, principalmente na Inglaterra, parte dos Estados Unidos, no Canadá e na Itália. Então vamos agora para os anos 80, por favor? Vamos lá. Canto de 84. Think twice about Victor Cities, think twice. Right. Olha, deixa eu fazer um pedido. Quem tá com meu bonequinho de vodu, faz uma massagem no meu pé, porque eu tô cansado hoje. Tô quase chegando lá. Então, nos anos 80, o nome desse grupo, Wall of Voodoo, por isso que ele fez essa brincadeira. Essa canção não fez sucesso e eu não culpo o pessoal ter ignorado. O nome da canção é Big City, ou seja, Cidade Grande, é uma canção de 84. Esse grupo, Wall of Voodoo, ele é uma banda de Los Angeles, começaram em 77, foram até 88 e tocavam New Wave, né, um pós-punk. Também às vezes um pop com uma influência, no caso dessa canção pesada do chamado industrial rock, né, esse som super mecanizado, né, e às vezes também em outras canções com uma espécie de pré-tecno e até influência country em algumas canções. Os integrantes todos eram super fãs das trilhas sonoras dos faroestes italianos, trilhas compostas pelo Ennio Morricone. Pena que eles não, né, parece que não aprenderam muito para colocar na trilha, apesar do espírito assim, visual e muitas vezes de algumas letras terem essa pegada meio de cidade sem lei e tudo mais, como o hit deles Mexican Radio, rádio mexicano, que a gente vai ver um trechinho em 82, que é uma canção de 82. Os integrantes, né, várias pessoas entraram e saíram do grupo, mas dá para dizer que os quatro principais mesmo, quando se pensa na formação mais, como é que eu vou dizer assim, mais fiel da banda, seria Stan Rigway, Mark Morland, Bruce Morland e Joe Nannini. Acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, de isso, Mexican Radio, 82. É, voodoo, México, Santa Muerte, tem tudo a ver. Agora, Marco, antes de você ir embora... Só uma coisa, se você me permite, só para dizer, eu já ia esquecer, eles podem ser ouvidos na trilha sonora de Mulher Nota 1000, não confundir com Mulher Nota 10, aquele filme do Blake Edwards, com Dudley Moore e a Bodak. Esse Mulher Nota 1000, o título no Brasil dá a entender que é uma imitação, mas não era com a belíssima Kelly LeBrock, né, que foi casada até com o Simon Segal, com Anthony Michael Hall, Elon Mitchell Smith e o falecido Bill Paxton. E também na trilha sonora do filme Do It, vem cantar comigo, aquele com a Gwyneth Paltrow. Desculpa, querido, fala aí. Não é isso, eu quero dizer o seguinte para você, eu tô meio assustado, porque eu tava dando uma zapiada na Netflix hoje. O que tem de filme B, mas terrível, com Bruce Willis, é uma coisa impressionante. O que está acontecendo com ele, Marco? Não estou te mentindo aqui. Há umas duas semanas eu estava falando... Que decadência, cara! Como é que eu posso dizer assim? Sabe quando a pessoa nota que o cara se largou nas cordas, tá, desculpa a expressão, defecando e andando, né, e só tá pelo cheque? Então ele nos últimos anos fez bem uns 5 filmes que, apesar de ele ser o primeiro nome no cartaz, ou o segundo nome, ele basicamente, a gente nota pelas cenas que ele filmou, vamos dizer que o filme tenha tido 20 dias de filmagem, ele filmou tipo 3 dias, e faz, tá estampado na testa, né, check, né, ele tá ali pelo pagamento. E daí é muito triste, porque tem meio que virado uma piada em Hollywood, lance assim de... Ah, não vai virar um Bruce Willis, né? Ou seja, quando o cara fica tão cínico que não tá mais se importando, né, com roteiro, nada. E literalmente, olha, tô coroa e só vou fazer pelo cheque. Então, são os filmes B+, né? Porque, obviamente, puderam arcar com ele. Mas a gente tem um desse mesmo diretor, que já fez uns dois com ele, Steven Miller. Sabe quem é que faz o papel que seria do Bruce Willis? Não estou admitindo. Robert De Niro. Completamente sonâmbulo no filme. Sério? Atrás de uma mesa. Isso. E dá para notar também a mesma coisa. Tipo assim, vamos dizer, 18 dias de filmagem, tá, mas vamos pegar então 3 dias, a gente filma todas as cenas do cara, e ele com a má vontade também, é complicado. Mas, Marquinho, brother, isso, né? O que é? É dinheiro? Porque de dinheiro o Bruce Willis não precisa, ele tem muito. Olha, na boa, eu não sou expert, mas já li sobre esse tipo de coisa há muito, muito tempo. O que se deduz é uma mistura de ego, tipo assim, o cara quer ainda, obviamente, continuar em evidência, e obviamente se ele filma, eu sei que o Bruce Willis pedia, parece que 1 milhão por dia, então filma daqui a pouco 4 dias, 4 milhões, e não tá nem aí se o filme vai ser lançado ou não. Teve um que ele fez até não muito, tipo há uns 3 anos, que apesar de ser refilmagem, eu achei que foi a primeira vez que ele interpretou em anos. Foi uma refilmagem daquele Desejo de Matar. Sim, sim, O filme até não é grande coisa. Não dá pra comparar com o original, né? O primeiro lá do Charles Bronson. Mas ele até me pareceu estar com boa vontade. Mas entre aquele e outros, ele está fazendo direto, assim. Então, teve um, de repente foi um desses, né, que viste ontem, que era com aquele Hayden Christensen, que é um cara que quase virou astro com um dos Guerras nas Estrelas. Exatamente. E aí está Hayden Christensen e Bruce Willis. Quando eu vi o cartaz, eu pensei, se o Bruce Willis está acreditado logo depois do cara, quer dizer que ele ganhou mais que o cara, mas trabalhou menos. E dito e feito, né? Eu não achei o filme terrível, mas tu nota que é um troço burocrático. O Bruce Willis faz um xerife, assim, e certamente ele foi lá. Ele é conhecido quando faz o troço por dinheiro, que não é pouco frequente, por ser insuportável. Então deve ter chegado lá, olha, não vai me dirigir, não tô nem aí. Se eu não tropeçar daqui a pouco num móvel ou esquecer minha fala, próximo take, e daí pronto. Fez isso aí e é complicado, né? Tu nota que ele já como é que pode dizer? Ele já se entregou, não tá nem aí mais. Devia se aposentar com o mínimo de dignidade, né, Marco? Isso aí, né? Mas cá pra nós, né? Eu sei que, por exemplo, que a separação, agora parece que a gente tá entrando em ramo de fofoquinha, mas é meio fato. Separação dele com a Demi Moore, eu sei que ela saiu com, se eu não me engano, mais de 100 milhões. Então, daqui a pouco, né? Eu sei que ele tem tipo duas filhas e uma filha pequena com a nova esposa. Então, daqui a pouco, não sei, mas, né? Daqui olha, pouco, lifestyle, né? Sem fofoca, mas sim. O que foi publicado nos jornais é que ele está passando todo esse período de pandemia com a Demi Moore. É mesmo, tem inclusive foto dele de pijama, ela de peignoir, os filhos, é estranho isso. Não, pois é, só pra te dizer, tinha um ator que até foi indicado pra Oscar, acho que na década de 50, Cameron Mitchell, ele fez Chaparral, né? Ele é do elenco fixo do Chaparral. Ele, ele já faleceu, mas nos últimos 20 anos de carreira dele, ele seria tipo assim, um valiosas proporções, é claro, um Bruce Willis Z. Então, assim, era inacreditável, assim, uma vez por semana o cara estava ou nas Filipinas ou no Vietnã fazendo filme classe Z, e era literalmente assim, botava o nome do cara, porque tinha um certo pedigree ainda, então uns filmes de Kung Fu, assim, bem vagabundos, e daqui a pouco tinha um papel de um cara da CIA, veterano, dele ia lá pro Vietnã, filmava, tipo assim, da Tailândia, filmava 3 dias atrás de uma mesa, a cena, aquele Glenn Ford, que tu conhece, sim, também acabou a vida... fazendo, eu me lembro o filme no México, que ele filmou 2 dias, então aquele papo assim, né, o Glenn Ford teve uma série, Glenn Ford é a Lei. Sim, e o Glenn Ford, né, foi um cara extremamente popular, e Gilda e tudo mais, mas infelizmente a indústria americana, pessoalmente, né, quando o cara começa a ficar velho, daí ou sobra papel de pai, de gurizão, de algum galã, ou então, tipo assim, de chefe da CIA, chefe veterano, e daí os caras direto fazem esses papéis, assim, que que, como é que pode dizer, dá um pouquinho de classe a um filme que, não, que daqui a pouco não tem muita classe, e o cara faz pelo cheque, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas é aquele que o irmão é ator, os irmãos são todos atores. Ah, os Baldwin. Isso, o Alec tá. Baldwin, eu tenho um filme na Netflix, em que depois de todos os créditos no início do filme, dos atores, o Diabo A4, está lá, e primeiro Danny Glover e depois Alec Baldwin. O Danny Glover, até por sinal, casou até com uma, não sei se ainda está com ela, com uma brasileira até, que era, ela tinha uma posição no PT até, ele casou uns, acho que faz uns 10 anos com ela, não sei se ainda estão, mas ele está bem decadente, fazendo ponta assim também, porque aquele papo, né, ele ainda tem um certo nome, um resquício, então daqui a pouco o filme não tem muita grana, basta colocar o Danny Glover, daqui a pouco vai ser vendido para mais plataformas, digamos assim. Mas o Buzz Baldwin, sem querer ser sacana aqui, a hierarquia é... tem gente que pensa que aquele Adam Baldwin, que fez o Nascido para Matar, é dos irmãos, não é. Mas assim, o Stephen Baldwin é tipo assim, dos mais baratos ali, o Alec Baldwin ainda é meio que o mais perto de um classe A. Tem o Stephen, que fez aquele filme Invasão de Privacidade, com a Sharon Stone. Sim. Aquele ali está direto fazendo filme, fez filme em Barcelona, fez filme na Espanha, fez filme papel de monge, está assim, bem B. Tem o Stephen, que é o loiro, que acho que o papel, de repente, maior que ele fez nos últimos anos, tinha sido aquele Os Suspeitos. Esse está direto fazendo filme C, por exemplo, até filmou na Bahia, a questão de um sequel, um filme, não estou mentindo, de uma cobra com quatro cabeças. Nossa, ou cinco cabeças. Olha, eu me lembro de um filme feito por Ursula Andrews, nos anos 80, numa montanha de macaco, o Diabo A4, aquilo foi o fim da picada. Ah, eu sei qual é, o diretor é meu amigo do Face até, acho que é um filme meio Indiana Jones, com o Stacy Keach, a montanha... Do canibal. Isso. É do Sérgio Martino. Meu, sim, ela, que desgraça. Ela era um filme, tinha canibais, tinha, era um próximo Indiana Jones dos pobres, assim. Mas só pra te dizer, e dos Baldwin, daí o mais barato, até fez aqueles reality shows cafajestes, que tem sobre, tem uns reality shows, assim, super cínicos, quer dizer, o reality show em geral é super cínico, mas um que é super cínico é de atores que estão decadentes e ficaram viciados, e é um reality sobre rehab, sobre reabilitação, eles numa clínica. E era é o Daniel Baldwin, que é o mais gordinho dos irmãos. Sim. Baldwin. Esse aí é filme Z direto, assim, normalmente filme de guerra, classe Z, e daí, ou então reality show, ele contando as desgraceiras para um psicólogo sobre ter ficado viciado. Então é... Porra, Marco, como é que pode? É tão... E outra coisa, também, na mesma coisa... Mas você... é o brabo, querido, todos nós, né, temos, obviamente, altos, baixos. O brabo é que quando o cara trabalha com o rosto, né? Então todo mundo fica sabendo, né? Eu sou brabo, né? Tu não sabe se tal amigo teu tá passando dificuldade aqui, mas ali tu olha... Eu entrevistei, quer dizer, conversei por Skype com um cara que eu gosto bastante, Christopher Mitchum, que é um cara super bem, filho do Robert Mitchum. Sim. E ele direto fez filmes na China, não que fazer um filme na China seja, mas assim, ele fez filmes classe C, na China, Vietnã, Tailândia, e era assim, ele ia lá, antes recebia, se certificava com a gente que o cheque não era sem, não tinha fundos, ia para lá, fazia cenas de ação lá e voltava para os Estados Unidos e investia na casa ou tudo mais. Era um troço assim, sabe, literalmente um emprego, sabe? Nossa, vou fazer tal coisa. É brabo, né, querido? Agora, a Netflix está muito ruim, viu, cara? Está muito ruim. O que tem de filme árabe? O que tem de filme filipino? Olha, eu vou te dizer... Brincadeira! Eu não sei se, só sem querer me repetir aqui, não sei se eu conversei... Acho que não conversei isso no ar contigo, mas teve um feriado há uns 3 meses, eu fui na casa de um amigo, e eu tô falando sério, eu levei o cara... Ah, não, porque aqui a gente tem, né... Tem, eu não vou ficar fazendo propaganda, mas tem essas plataformas aí. Netflix, Amazon, não sei o quê. Não tô mentindo. Levei 32 nomes de filmes, pra gente não errar. Eu não estou te mentindo. Não tinha nenhum. Falando sério, não estou te mentindo. Acho que daqui a pouco te dou o seguinte crédito, tá? De repente, dois eram meio obscuros. O resto era tudo comédia adolescente. É isso. Inacreditável. É inacreditável. Não tinha. O Último Americano Virgem não tinha. E assim, cara, esses filmes fizeram sucesso. Nada. O que tem muito que eu vejo, e eu acho que isso, o público que eles estão criando, digamos assim, curte isso. É o quê? Documentário tem muito. Tem. E séries. Quer dizer, séries novas, né? Séries novas. Agora, sem mentira, tu quer um filme de 84? Não, que não mim tem. Não é relíquia. Mas não tem mesmo. Não tem. E esse meu amigo tem um aplicativo que tu não olha só ali. Ele clica ali e diz qual é a plataforma que teria o filme. Nada. Não tem. Então tem uma garotada literalmente crescendo, achando que o cinema começou em 98, 99, assim. Então é brabo, né? Por isso que é tão bom, não é puxação de saco, a gente poder conversar tudo na rádio e tentar resgatar isso. Porque tá pra nós. A cultura pop que está sendo disponibilizada cada vez mais, ela não pobre. Passa de 10 anos de idade. Agora, não passa. Você veja bem, o que você tem na Netflix, muito hoje também, é ficção científica chinesa, japonesa, o Diabo 4. Coreanos, né? Tem uns filmes coreanos. Coreano tem a dar com pau. Árabe, israelita, tem a dar com pau. É impressionante. Inclusive, mas assim, chega a ser desproporcional, tu olhar assim, tu vê um atrás do outro. É desproporcional. 80% são de filmes que vêm do Oriente Médio, Marrakech, do Afeganistão. Olha, a ideia inicial, sem querer dar uma de pseudo-vanguardista aqui, a ideia de tu, né, o mundo é muito mais que Hollywood, eu acho a ideia inicial ser muito boa. Só que o brabo é que daí como é que eu vou dizer assim, com essa marca de, vamos mostrar o que fazem no outro mundo também, a gente nota que eles colocam muita porcaria, e porcaria por porcaria, poxa, né, cá pra nós, eu preferia ver um seriado americano bom. É, exatamente. E o que você acha de seriado, em realidade, são os novelões mexicanos. O que tem muito coisa, lá. Por exemplo, tu adoras Hill Street Blues, né? Por exemplo, não, esquece. Não deve ter na internet. Esquece. Hill Street Blues. Jogo Grosso, esquece. Eu sei que tinha, tipo assim, se eu não me engano, eu vi assim, tipo assim, uns 3 episódios de sabe do quê? Que lançaram em DVD. Tipo assim, de Kojak. E eu me lembro que eu vi, mas assim, é porque lançaram um DVD, então os caras colocaram. Mas tu quer ter uma certa cultura? Eu me lembro colocando. Cara, eu não tô mentindo, eu falei assim, tava tão frustrante com esse meu amigo que eu falei assim, tá, vamos pelo nome do ator. Eu não tô mentindo. Clint Eastwood tinha 7 filmes, ele faz uma média de 2 filmes por ano. É. 7 filmes com o Clint Eastwood. Paul Newman tinha tipo 6. Robert Redford tinha tipo 8. Não, um troço assim. Tudo bem, Robert Redford tem 8. Mas tenta achar lá os 3 dias do Falcão. Do Condor. Você não acha? Não tem. É claro. Não tem, não existe. Isso aí cá pra nós. E 8 pra muita gente pode parecer bastante, mas por favor, o Robert Redford fez muito mais que isso. Deve ter feito, sei lá, no mínimo 50 filmes. Então, quer dizer, a pessoa tá completamente, vou fazer uma expressão gaúcha, desazada. Tá sem eira nem beira, não tem mais. Tá, então, estamos sim. Né? Então, querido, mas então tá, um mais beijo uma vez, obrigado. Pra você um abraço, até segunda-feira. Até semana que vem. Tchau, querido. Beijos, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Bom, termina mais uma edição do nosso Marco de hoje. Estaremos de volta amanhã, Rogério Alcântara e eu, às 8 da manhã, para mais uma edição do Prime Time. E eu peço a vocês, fiquem em casa. São Paulo já bateu o recorde em 24 horas de mortos. Já ultrapassamos a China em 24 horas. Por favor, mantenham-se em casa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.